Este é o Segurança Legal, episódio 100, gravado em 20 de abril de 2016, os bastidores do Segurança Legal. Neste episódio especial, falamos sobre os bastidores do podcast Segurança Legal, com a ajuda de Fábio Ossolini como host. Este é o Segurança Legal, episódio 200, gravado em 20 de maio de 2019. Chegamos aos 200. Neste episódio, vamos fazer comentários gerais sobre os últimos 100 episódios do Segurança Legal, com a participação de Fábio Ossolini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Este é o Segurança Legal, episódio 300, gravado em 31 de dezembro de 2021. Neste episódio, você ouvirá um pouco do que aconteceu nos últimos 100 episódios do Segurança Legal. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Este é o Segurança Legal, episódio 400, gravado em 2 de setembro de 2025, Espaço Brown Pipe e ECA Digital. Neste episódio, falamos sobre a inauguração do Espaço Brown Pipe e sobre o PL do ECA Digital. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 400 do podcast Segurança Legal. Estamos de volta, né? O seu podcast de segurança da informação, direito da tecnologia, tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está há 400 vezes, né, Vinícius? Pela 40ª centena. Na verdade, menos um pouco, porque tem vários episódios que eram os resumos de notícias do Ossolini. Teve episódios que eu não pude fazer. Então não dá exatamente 400, que a gente tá junto nos 400, mas sim, quase são. E eu tô quase sem voz, que tô quase ausente do episódio 400. Pois é. Eu vi aqui o cardinal é quadrigentésimo episódio. Né? Achei que fosse quadricentésimo, mas enfim. Mas enfim, acho que dá pra contar 400 vezes aqui, Vinícius, até porque teve outras coisas que a gente participou, né? É verdade. Acho que esse é o primeiro ponto aqui, né? Você ouviu aí. A gente fez um pequeno áudiozinho do primeiro, do centésimo, do duocentésimo, do tricentésimo, não sei se é assim o cardinal, e agora do como é que é mesmo? Quadrigentésimo episódio. Para trazer um pouco esse histórico, né, Vinícius? Porque, afinal de contas, aquele primeiro áudio que você ouviu ali, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas acho que cabe falar novamente, né? Você vê que a qualidade estava ruim, tinha um ruído de fundo. Nossa, cara, eu tava olhando os tempos aqui, a gente pegou do episódio 1, do 100, do 200 e do 300, né? Uhum, são 4 episódios. Só a abertura do primeiro episódio é metade do tempo de tudo que nós tocamos aqui no início. A gente fazia abertura uma... do primeiro. É, uma abertura mais falada, uma abertura, né? Bem mais longa a gente fazia. E sem contar que era uma coisa meio... Tava meio durenga, assim, uma coisa meio... Sim. A gente tava ainda encontrando o nosso jeito de falar ali pra poder gravar e tudo mais. Então é muito interessante ouvir de novo essas aberturas, assim. E mudou muito, né? Da primeira pra centésima ali, mudou bastante. Sim, da qualidade, né? A qualidade, a forma de fazer a abertura e tudo mais. E também a gente viu a participação no 100 e no 200 ali do nosso querido amigo o Fábio Ossolini, né? Que fez parte da história desse podcast também. A gente aproveita para mandar um grande abraço para ele. Um cara assim que, né? Muito importante na nossa jornada. E além de ser um cara fabuloso, né? Uma pessoa muito bacana, assim. E, então a gente também, né? o Assolini mesmo tendo, né, deixado o Segurança Legal, ele faz parte dessa história, é importante a gente notar também. E agora nós chegamos, né, o 300 foi ali um episódio que a gente, 5 horas e pouco, que a gente fez aí um apanhado dos últimos 100 episódios, e agora a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, porque tem outros temas aqui que a gente quer tratar também, Vinícius, né? É, e eu acho que um outro tema, então, além de agradecer aos ouvintes nesses 12 anos aí, 12, 13 anos de podcast, de 2012 para 2025, então esses 13 anos de podcast, né, isso é feito tudo para você, ouvinte. Mas também nós temos um anúncio bem legal, né, Vinícius, para fazer, que foi a inauguração do espaço Brown Pipe lá na CETREM em 3 de maio. Né? Conta para nós aí um pouco como isso foi esse dia aí. É, a gente, deixa eu até botar umas imagens para rolar aqui, depois tem o link para quem quiser assistir o vídeo na íntegra, com áudio e tudo. A CETREM tem uma... Primeiro que a CETREM, a Sociedade Educacional 3 de Maio, ela é uma instituição com quase 100 anos. Não, já não. Quase não, mentira. Mais de 100 anos de existência. E, claro, a faculdade não é tão antiga, né? Ela tem, acho que a faculdade que tem em torno de 50 anos, se eu não estou enganado, que é o curso de administração, que é o mais antigo. Mas é uma instituição que a gente tem uma certa ligação, né, Guilherme? Uhum. Que é uma instituição que eu estudei em 93, um dos meus vários lugares que eu morei aqui perto, em Boa Vista, Buricá. E acabei estudando na CETREM, e eu tenho muito boas lembranças da CETREM, inclusive relacionada à questão de TI. Uhum. É, na época era só eu e mais uns dois colegas que tinham um computador, e a gente chegou a fazer trabalho em conjunto com o modem, cara, linha discada, que não tinha internet, né? Não tinha acesso à internet. Então a gente tem uma vinculação muito grande, e depois eu e tu, a gente acabou vindo... eu acabei voltando a 3 de maio por teu intermédio, na época tua namorada, hoje tua esposa, a Tatiane, né? E aí eu conheci a minha esposa. a gente foi juntos fazer uma palestra aí na CETREM, e eu acabei conhecendo a minha esposa. Então, quando eu vim morar em 3 de maio, eu acabei dando aula na CETREM. Até hoje eu atuo lá na CETREM, na coordenação de TI junto com o pessoal, e acompanho alguns projetos, algumas coisas assim. Então, a gente já fazia horas que a gente estava circulando na volta da CETREM. Tu foi professor da CETREM também, né, Guilherme? Período que tu conseguia ficar viajando e tal. Né? E a gente acabou estreitando esses laços com a instituição. Uma instituição que a gente tem um carinho bastante grande. E a Brown Pipe, ela inicia... Nós dois iniciamos trabalhando remotamente desde o dia 1. Né? E aí, quando a gente teve o processo da pandemia, pós-pandemia... A gente acabou indo com muitas empresas, a gente acabou indo o resto do pessoal pro home office, o resto que eu digo, né, eu e o Guilherme sempre trabalhamos em home office, e aí a gente resolveu então ter um espaço físico ali na CETREM, uma parceria com a CETREM para fazer, criar um espaço que, vamos dizer assim, que tenha essa, que represente a Brown Pipe, né, que seja aberto ali pra gente conseguir interagir de uma maneira mais próxima com a academia, considerando aqui o espaço que a gente tem muito próximo da gente. Então, essa sala aí que vocês vão ver, a gente fez a sala. A sala é mais um lugar de encontro, de estudo, de gravações. Vocês vão ver coisas sendo gravadas lá. Esse fundo aqui é de lá. Já é de lá. E nós fizemos um evento em que a gente falou sobre inteligência artificial, segurança da informação e proteção de dados. Essas três coisas. A gente fez um talk com empresários aqui da região. Então foi um momento bem interessante, né? Em que a gente inaugurou esse espaço lá dentro da CETREM, e a gente reforça uma parceria que a gente já está buscando já há algum tempo, né? Para estar mais perto dos alunos aqui da cidade, dos cursos, né? Tem curso de Direito aqui, tem curso de Engenharia da Computação, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, tem várias coisas aqui, e o pessoal... Quando a gente fala em produção de dados, até a gente não chama tanta atenção, né? Mas quando a gente fala em IA, por exemplo, que tem todo mundo está usando, e aí acaba envolvendo toda essa questão de produção de dados, segurança da informação e tudo mais. Bom, mas estão aí algumas imagens aí para você conferir do que aconteceu, do evento. A gente está bem feliz por ter feito isso, né, Guilherme? Por ter feito essa inauguração. Eu acho que são duas coisas que eu e tu também, né, falo por mim, mas acredito que tu vá na mesma linha, duas coisas que eu me orgulho muito da minha vida, né? o podcast Segurança Legal e a Brown Pipe, né? Porque a gente constrói essa empresa desde o início com uma série de valores, assim, que a gente foi preservando ao longo do tempo, né? Sobre como trabalhar, sobre como lidar com as pessoas. Exato. Acho que isso acaba se refletindo também na forma como a gente lida com os nossos clientes. Vocês nos conhecem, vocês têm nos ouvido aqui por 400 episódios, né? Então a gente também acha que é possível mudar o mundo, né? Ou contribuir para o mundo também por meio de uma empresa sobre a forma com a que a gente lida com as pessoas, com a academia, com os clientes, com os funcionários, né? E eu acho que essa sala representa isso também, né? Porque ela vai permitir... É uma sala multiuso, então tanto a comunidade acadêmica, os docentes, os discentes podem usar essa sala se quiserem, né? E a própria comunidade empresarial de 3 de maio, um espaço excelente, assim, né? Modéstia à parte, né, Vinícius? A gente investiu bastante tempo ali no planejamento, então todos os detalhes ali foram cuidadosamente planejados por nós. E, claro, a gente não pode esquecer também da Camila, né? A Camila, né, que trabalha conosco, que foi a pessoa tanto que organizou esse evento, você tá vendo ali, foi um evento bem legal, depois vai ficar o link para você ver ali os vídeos e fotos e tudo mais. Mas também foi a pessoa que, grande parte ali dessa organização da própria sala, escolhas e tudo mais, foi ela que fez aquele logo ali bonitão da, né, da Brown Pipe, que ficou um logo em metalizado ali, né, que marca bem a nossa presença. Não, aquilo lá foi feito, não vem com metalizado. Eu penei para conseguir encaminhar isso, não fui eu que fiz, é óbvio, né? Isso aí é aço inox, eu não lembro o número do aço inox, tem um número, tá? Eu não sabia dos números do aço inox, né? Tem vários tipos de aço inox, ele é um aço inox 1,5, 1,5 milímetros. Bom, mas pesar pra caramba aquele negócio, né? De qualquer forma, fica então aí o nosso anúncio, né? Se você estiver pela região, nos avise e passe lá pra conhecer o espaço, tomar um café com a gente, tomar um suco, enfim, conversar, né? Sobre esses nossos temas, será muito bem-vindo se tiver pela região também. Tá bom? Beleza, Guilherme. E agora vamos entrar nessa, né? Acho que já dá, tá o vídeo rodando ali enquanto isso, mas vamos entrar já no ECA Digital, né? Eu acho que foi, Vinícius, uma das embora o projeto seja de 2022, né? E tenha sido discutido ou, né, e com reuniões, né, com audiências públicas e tudo mais, ganhou reforço, né, essa questão do ECA Digital com o famoso vídeo lá do Felca, que inclusive foi o nosso último episódio, né? 399, que a gente gravou lá em agosto, né? 12 de agosto. A gente falou sobre isso e o processo legislativo, né, passou lá por Câmara e Senado e agora essa lei já foi para sanção presidencial. Ele pode eventualmente vetar uma outra coisa, mas, né, a gente está vendo aqui a versão que provavelmente vai ser a que vai ficar, o que vai se tornar lei, né? E aqui eu acho que cabe algumas questões, algumas direções introdutórias aqui, né, Vinícius? Essa lei, ela fala sobre várias coisas que a gente vai comentar aqui, sobre várias práticas que vão dever ser realizadas, né, pelos provedores, né, por empresas que disponibilizam conteúdo direcionado para crianças e adolescentes. A lei toda fala sobre crianças e adolescentes, mas para eu não ficar repetindo crianças e adolescentes, eu vou falar criança, vocês entendam que o adolescente está ali junto, tá? Só para não ficar falando o tempo todo criança e adolescente. Mas então, para qualquer tipo de produto ou serviço que seja direcionado para a criança ou de acesso provável por eles, o que pode ser também um problema para saber o que, que vai ser esse acesso provável. Então, várias dessas práticas, elas vão contar ainda com uma regra regulamentadora posterior para dizer como algumas dessas coisas vão ser feitas, né? É um tema complexo, e eu cito aqui, Vinícius, as palavras do Paulo Renat, nosso amigo, né, agora doutor em direito, né, recém-doutor em direito, e ele falou assim: pode não ser a melhor lei, ela pode ter problemas de fato, mas é um avanço importante na proteção dos menores, né, o Vinícius, né, pode ser menores, o pessoal não gosta muito de falar menores, né, mas enfim, pode ser também para os menores, né, porque tem toda a questão do que é criança e adolescente pelo ECA, mas enfim, não importa. E também essa complexidade que a gente vê... Não importa agora, para essa discussão. Mas Se tem definição, deve importar. Tem. Não tem. Não importa no sentido de que... Mais para facilitar a exposição aqui, né? Mas sim, importa de fato, né? E eu acho que isso também toca num outro problema que a gente está enfrentando agora, que é como regular a tecnologia, né? A gente está vendo ao longo desses últimos anos aí a dificuldade de você regular a tecnologia, porque o papel das big techs está muito incisivo e está muito forte, seja no lobby ou seja em práticas que a gente está vendo com os Estados Unidos agora, de eles simplesmente optarem por não cumprir certas normas ou se oporem de forma até mesmo a aplicar sanções a países que queiram regular certas atividades. E aqui a gente está falando, né, da regulação de um ambiente digital que seja sadio para as crianças, né? E aí uma outra coisa, Vinícius, também, que é uma crença muito, me parece, errada que a gente tem no Brasil, que é achar que a gente vai conseguir mudar a realidade com uma lei. Então eu tenho um problema, basta que eu faça uma lei que automaticamente as práticas sociais ou as práticas empresariais vão se modificar para atender a lei. E o que a gente tem visto cada vez mais é que isso não é nem sempre você vai contar com a boa vontade das empresas, né? Porque várias coisas que a gente tem visto de práticas de big techs, sobretudo em relação às crianças, demonstram que eles, de fato, não têm agido de boa fé. Porque a gente achou por um bom tempo que a gente poderia contar com a boa fé no sentido de, bah, os caras vão ter uma motivação, uma prática social, cuidado. Um cuidado. E o que a gente tem visto é que isso não está acontecendo, então vem. Vão ser proativos, né? Não serão proativos. Mas não foi o que aconteceu. Não foi, né? Sobretudo em big techs, isso tá acontecendo, né? Eu não sei se tu quer falar alguma coisa inicial, Vinícius, também fazer uma fala inicial ali para depois a gente ir comentando sobre alguns aspectos da lei. Eu acho que o aspecto principal, que é a questão do controle de idade ali, né? Parece que é uma das coisas mais polêmicas ali. Mas se tu quiser fazer uma fala inicial também agora... Bem rapidamente, justamente nessa linha dessa falta de proatividade das empresas... A gente sabe, né, nós comentamos em vários episódios aqui, né, Guilherme? Citamos ainda no caso do... Quando a gente citou o vídeo do Felca, no último episódio, a gente falou sobre isso também. Que nós... Aqui já faz um tempo que a gente comenta sobre essas... Sobre esse uso de internet por parte de crianças. E quando a gente fala internet, a gente está falando de serviços, de aplicativos e de tudo mais que se acessa por meio da internet. Mas não somente, né? Até mesmo brinquedos, a gente já falou sobre os brinquedos conectados à internet. Tá? Jogos, né? A lei fala de jogos. E de fato, os controles são bastante limitados, né? Tu pega uma empresa como a Meta, por exemplo, né, que tem o Facebook, que investe o que investe para conseguir criar perfis, vender propaganda, etc. E implementa mecanismos pífios de cadastro, né? Que as crianças facilmente conseguem passar por eles. Mas, de qualquer maneira, a gente encontra isso em diversos... Mesmo em lugares... Por exemplo, tem o Steam, para quem joga e tal. Daquela central de jogos, Steam. O Steam tem controles parentais muito bons, tá? Eu falo porque eu uso... Meu filho tem conta Steam e tal. Os controles parentais são muito bons. Mas, ao mesmo tempo, né? Embora tenha uma certa dificuldade ali, se meu filho quisesse criar uma conta na Steam dizendo que ele nasceu um pouco antes do que de fato ele nasceu, ele conseguiria e teria acesso a conteúdos... Bom, eu mesmo tive que desativar na minha conta Steam, Guilherme. Começou, num tempo pra cá, começou a aparecer algumas propagandas, tem a loja da Steam e tal, começou a aparecer algumas propagandas de jogos que são, na verdade, com conteúdo sexual explícito. E eu achei estranho aquilo, começou a aparecer pra mim. E aí eu tive que me preocupar em procurar onde é que eu desativava esse tipo de conteúdo na minha conta, pra que eu não abrisse a loja na frente dos meus filhos e de repente aparecesse algo coisa, lá. Uma coisa explícita lá. Então eu achei um lugar onde eu desativar, beleza e tal. Então tu imagina uma criança que abre uma conta nesse time, os pais nem sabem o que é. Elas vão estar... muitas vezes exposta a conteúdo sexual explícito, tá? Não é erótico, é explícito mesmo. E aí eu acabei me aprofundando um pouco nos controles e tal, quando fui criar a conta para ele. Eu fui ver como é que se fazia uma tal da conta família. Então, tu tens uma série de controles. Mas isso exige dos pais um conhecimento que muitos não têm. Uma intimidade com tecnologia que muitos não têm. Então, dá para ver, assim, em resumo, para início de conversa, assim, dá para ver que isso que tu fala que a gente espera ou esperava, né, que de boa fé ou que de maneira proativa as big techs atuassem para proteger as crianças, na verdade é o contrário. Elas fazem o mínimo que dá só para dizer que, ó, estamos nos preocupando de alguma forma, mas é o mínimo, né? Não facilitam as coisas, controles de privacidade são ruins mesmo para adultos, né? E é difícil para os adultos organizarem as coisas, acessarem, conseguirem ter algum controle sobre isso. E no entanto, elas investem caminhões de dinheiro, né, para fazer outras coisas mais complexas, mas que facilitem a vida deles em coletar, criar perfis, etc. E não investem nisso. Então, um outro exemplo, Guilherme, que é bem, bem chato, o Netflix. Netflix, tu pode criar conteúdo por idade, pode criar um perfil por idade. E tu pode, inclusive, vetar conteúdo. Então, eu posto no perfil dos meus filhos e dizer lá, esse conteúdo eu não quero que apareça. Só que isso é uma coisa tão chata, cara, que eu tenho que ficar catando onde é. E só funciona no navegador. Então, se tu usa no celular, se tu fica usando na TV, e tu não acessa a tua conta Netflix no teu computador, tu não vai ver lá o controle que te permite tirar algumas coisas que tu não quer que a criança assista. E é chato de fazer, tem que ser um por um. Eu não consigo pesquisar e marcar todos que aparecem na pesquisa. Parece que é feito de propósito. Claro, pra não ter esse tipo de, pra ser difícil esse tipo de controle. Então, sim. Os dark patterns, né? Quando você cria lá um X. É o dark pattern, ou também conhecido como má vontade. Má vontade ou malícia. Mas, enfim, é isso, assim. Esse é o meu comentário de entrada nesse assunto. Eu tô controlando um pouco minha voz, tá, gente? Não, vai lá. Eu tô quase sem voz. E tem que dar uma aula hoje à noite, quero só ver. Sabe que eu acho que é essa coisa também, né? De a lei vai mudar a realidade posta, né? Essa lei, ela fala em várias vezes sobre essa obrigação. Não somente o direito da criança de obter uma formação adequada para o uso, né, de novas tecnologias, mas também o dever dos pais, que se amplia naquilo que a gente conhece como poder familiar, né? O poder familiar, né, que é o poder que os pais têm de direcionar a criação dos seus filhos, ele é um poder, mas ele é um poder vinculado, né? Como todo poder, né? Todo o exercício de direito que você tem encontra limites, né? Então, o poder que você, enquanto pai, tem de direcionar a criação dos teus filhos, ele não é um poder ilimitado no sentido de que você possa fazer qualquer coisa, né? Porque é um poder que você exerce em função do filho, ou, dito de outra forma, seguindo uma palavra que aparece várias vezes lá, que é o melhor interesse da criança. Então, você tem o poder, mas esse poder é limitado pelo melhor interesse. O ponto é que você não precisa de uma lei, ou não precisaria de uma lei, né, de fato, para que pais conseguissem direcionar o uso de tecnologia pelos seus filhos, né? Sobretudo qualitativamente e quantitativamente, né? E a lei, me parece que, infelizmente, não vai mudar isso. Não vai ser com a lei que os pais vão acordar para isso. A gente precisa de algo mais também. Então, é uma questão que não é só... Não, claro que os pais também têm um controle limitado, é uma sociedade toda direcionada para que todo mundo se vicie nesse tipo de aplicativo. Então, o pai sozinho também não vai conseguir fazer nada, mas novos deveres se ficam bem mais claros agora, se havia alguma dúvida de que os pais deveriam tomar esses cuidados. Bom, eu vou ir tocando em alguns pontos, Vinícius, e aí você vai me interrompendo sempre que você achar necessário, tá? Primeira coisa é que a gente vai ter uma outra autoridade, né? Que é referida aqui, seria a Autoridade Administrativa Autônoma de Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital. Eu tentei fazer a sigla, mas aí ficou totalmente impronunciável. Se nem eles fizeram. Se nem eles fizeram. Você pega a NPD. Vamos fazer uma sigla pra isso aqui. Não, tá muito difícil. Deixa o nome assim mesmo. Tem três A's no início, seria A. A3. Eu faria um A. Um A. Um A3. A3. A3. P, P, P, pecado. Não dá. Pecade. É. Enfim. A3 Pecade. Horrível. E essa empresa, essa autoridade, ela é referida várias vezes, ainda vai ter que ser criada, ela vai ter várias atribuições, inclusive de eventualmente receber, por exemplo, alguns controles, né, de idade, para avaliar os controles de idade, que eu acho que é uma das grandes questões aqui e que se assemelha um pouco do que está acontecendo lá no Reino Unido também, né? Outra coisa, eu comentei antes, o melhor interesse da criança. Esse é um conceito super importante, né? Quando a gente fala em criança e adolescente, é você avaliar não somente o que vai ser melhor para ela naquele contexto, mas também entender algo que é muito importante para quem estuda, né? Eu não estudo muito essa parte, assim, de direito da criança e do adolescente, né? Já estudei no passado um pouco, assim, já orientei alguns trabalhos e tal. Mas se tem um conceito que é muito importante, que é o chamado desenvolvimento progressivo. Que é o quê? Não é assim o cara vira adulto, entendeu? Ele vai progressivamente, mesmo enquanto criança, ganhando conhecimento no sentido, mas se desenvolvendo, né? Esse desenvolvimento progressivo, ele vai se desenvolvendo intelectualmente, e a ideia é que você também deva respeitar esse desenvolvimento progressivo da criança, no sentido, inclusive, de ir pouco a pouco liberando, permitindo, ensinando, né? Uhum. Não é um 8 ou 80. E em algum momento eles falam lá, por exemplo, além de definir esse melhor interesse na internet, que é muito importante, né? São conceitos abertos, assim, que às vezes a doutrina jurídica que precisa preencher, mas eles fazem essa definição, fazem a definição de mecanismos de segurança e trazem também ideias de mecanismos de segurança. Dizem que os sistemas devem ter medidas razoáveis desde a concepção para mitigar riscos. Seria o Children Care by Design, alguma coisa parecida com isso, né? Sem somente o Security ou Privacy by Design, mas é o Care by Design, é o cuidado, né, por concepção também. Fala sobre propõe muitas medidas a serem tomadas, né? Entre elas, um negócio que é bem importante, que é o da intimidação sistemática virtual, bullying, cyberbullying, né? Inclusive tem uma lei... que é a Lei 14.811 de 2024 agora, que cria esse crime de cyberbullying. Então, se entende também que faz parte da proteção da criança você ter práticas que evite isso na internet. E veja, tudo isso é muito difícil, né? A gente às vezes tende a dizer, não, mas a rede social tem que fazer isso. Mas ao mesmo tempo, os técnicos precisam estar envolvidos para dizer ou para avaliar os próprios algoritmos quando possível, para saber o que é possível de fato a ser feito. Porque eu reconheço que há um espaço, às vezes, de que o legislador quer que a empresa faça alguma coisa, mas pode ser que não seja possível a empresa fazer isso, né? E por que que isso é importante? De repente eu tô falando de uma big tech, mas que vai ter recursos para fazer isso. Mas a questão é que agora, dependendo do serviço que você presta, você, enquanto empresário, vai ter que começar a se preocupar com essa lei também. Não é só a Big Tech, rede social e grandes jogos. Não, é qualquer produto ou serviço que seja destinado a crianças ou de acesso provável por eles, né? Então, pode ser muito mais do que a gente imagina aqui, né? E depois nós chegamos nesse tal de controle de acesso por faixa etária, que é a grande polêmica lá do artigo 9º da lei, né? Define essa obrigação, mas não define o tamanho da plataforma. Isso pode ser bem delicado, assim, no sentido de você ter pequenas plataformas ou pequenos serviços que eventualmente não consigam realizar esse controle de acesso por faixa etária. Faz algumas definições do que é o conteúdo impróprio. E relaciona com classificação indicativa, Vinícius. E essa é uma coisa bem interessante. Eu já te passo a palavra, porque eu vivi isso contigo e com as crianças e tal. Quando eu, né, vou aí, a gente conversa e tal, e ser bem cuidadoso com essa coisa. Tipo, ah, tem esse jogo aqui, mas esse jogo ainda não é pra eles, tá guardadinho lá pra eles jogarem quando eles crescerem, né? E eu tava lendo esses dias algumas pessoas falando na internet, que agora não vou conseguir, meu filho não vai poder jogar o GTA 6, não sei. Cara, 5, né? 5 ou 6, sei lá qual o número. Tenho 5. Eu tenho 5. Não, então o próximo agora, acho que é o 6. Deixa eu ver aqui. Deve ser, eu não tô acompanhando o GTA. Ou é o 5, enfim, sei lá. Mas ele tá. Mas enfim, cara, é um jogo pra pessoas com mais de 18 anos, entendeu? Teu filho não pode jogar o GTA 6, entendeu? O 5, sei lá qual seja o número do, né? E eu acho que esse ponto da classificação indicativa e o papel dos pais aí que ficou meio perdido nisso tudo, né? Porque o pai ainda tem o papel de direcionar ou permitir que o filho, claro, com todos os, né, as atribulações que isso possa ter na internet, não conseguir controlar tudo que o filho vê, mas ainda assim os pais têm um papel aí, né? Nesse âmbito de classificação indicativa, por exemplo, né? É, aí que tá, né, Guilherme? Essa questão da classificação indicativa, né? Porque, assim, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que se o pai autorizar, a criança vai acessar. Uhum. Certo? Que nem no cinema, né? Tem a classificação indicativa para um filme, mas se tiver acompanhado dos pais e os pais acharem por bem levar a criança no filme, e vai levar. Então, esse é um aspecto importante. Por que eu digo que esse é um aspecto importante? Porque no final das contas, os pais vão fazer esse filtro em casa, que é onde as crianças passam a maior parte do tempo, né? É em casa e na escola. Na escola já tem um pouco mais de limite, porque está proibido o celular lá, né? Então, pelo menos nas escolas que seguem direitinho a lei, né? Que conseguem implementar os mecanismos para que as crianças não tenham acesso ao celular. Depois do ônibus para casa, ou da rua para casa, e mesmo no amigo e tal, né? Aí os controles são os que regem, os que valem na casa. Então, por exemplo, os meus filhos não usam celular, eles nem têm celular, a gente não deu celular para eles. Mas os coleguinhas do meu filho mais velho têm, quase todos têm celular. E alguns têm algum, os pais têm algum controle, outros os pais, eles fazem o que querem no celular. Então, existem algumas... A gente tem algumas dificuldades mesmo de entendimento por parte dos pais e responsáveis com relação a essa curadoria, vamos dizer assim, né? Essa tutela aí com relação ao conteúdo acessado e entender o que é adequado ou o que não é. E mesmo porque tem aquele problema que a gente já comentou várias vezes, de o pai, e bom, quem é pai e é mãe e sabe como é que é, né? Às vezes tu tá cansado, não sei o quê. Cara, e tu quer sentar um pouco, e de repente a criança se acomoda num desenho, ou vendo alguma coisa na TV, num jogo, ou coisa parecida. E tu tirá-la dali significa que tu vai ter que sentar com ela. Uhum. Entende? Tu vai ter que tirá-la dali, tu vai ter que sentar com ela, vai ter que dar atenção, porque ela vai querer atenção. Não adianta dizer não assiste TV, não usa o celular, e tu não dá um outro... Né, uma alternativa a isso, e essas alternativas normalmente eles acabam procurando os pais, né? Normalmente, né? Pelo menos aqui em casa acontece bastante isso. Então, tem desde isso até essa questão de deixar e nem controlar, nem acompanhar, não assistir junto, não ver o que a criança está assistindo, se isso é adequado para a tua idade, não é. E mesmo algumas coisas são classificadas como sendo adequadas, Guilherme. Adequadas? Adequadas. Tá? Eu julgo elas extremamente inadequadas. Uhum. Então, há algumas coisas que estão dentro da faixa etária deles, dos meus filhos, e, no entanto, eu vou lá e veto. Mas, olha, isso aqui tá na faixa etária, mas não interessa, não vai ver isso aqui. É. Já outras coisas, que até tem um certo nível de violência, por exemplo, Star Wars, quem já assistiu todos os filmes aí, tem cabeça sendo cortada, tem umas coisas meio... É, uma certa violência. Anakin sendo queimado num mar de lava. Mas isso nem é de menos. O Conde Dooku lá perdendo a cabeça, entende? O cara com cruz dos dois lados. Cortando o braço. Cortar braço até vai, mas cortar a cabeça é ruim, né, cara? Pô, cortar braço, cabeça não dá. Cortar braço é violento também. Não, dá de bom. Cortar braço é tranquilo. É com sabre, já cauteriza, entende? É, exato. Agora a cabeça rolando é dose, entende? Embora seja uma coisa meio disfarçada, assim, mas rola o raio da cabeça. Mas assim, eles assistem com a gente, assistiram com a gente Star Wars. Talvez alguém vai discordar de mim, não deveria ter deixado de assistir e tal, não sei o quê. Então tem certas coisas. Eu quando fui pequeno, quando era criança, eu assisti muita coisa violenta porque os meus pais não estavam filtrando o tempo todo, entende? Mas acho que eram outros tempos também, né, Vinícius? Mas eu vi muita entendimento. Coisa que eu não deveria ter visto, entende? Sim, normal. Mas enfim. Mas eu quero dizer, então, que tem esse aspecto do cuidado por parte da família, que é extremamente importante. Por mais controles que tu tenhas à disposição né, para te limitar acesso a conteúdo ou controlar conteúdo. Por outro lado, aquilo que eu já falei das big techs aí, ter que dar recursos para os pais, né? Mas esse é outro aspecto que me chamou atenção na lei, que eu olho talvez com um viés mais de pai, quem sabe, né? E também pelo lado da TI. Que é essa necessidade, Guilherme, das empresas controlarem o acesso ao seu serviço, né? E aí, assim, ó, eu ouvi, eu já recomendei mais de uma vez que o The Hard Fork, que é o, uhum, o podcast sobre tecnologia do New York Times, eles gravaram um episódio, só vi aqui, acho que foi o 147, tá? Eles gravaram comentando sobre uma lei que entrou em vigor no Reino Unido, é o 147, tá? Inclusive o título é The Internet Wants to Know How Old You Really Are. A internet quer saber o quão velho você realmente é, ou qual é realmente a sua idade, né? E o que eles estavam discutindo? Lá no Reino Unido, uhum, eles têm que necessariamente... eles têm que ser... Tu vai entrar em site com conteúdo pornográfico, adulto, conteúdo adulto, né? Tem que haver uma identificação por meio de documento oficial de que tu é maior de idade. E aí, eles estavam comentando, teve um documento, tipo um abaixo-assinado com mais de 400 mil assinaturas contra essa lei. E eles mesmos comentando de forma a contrário a essa lei, pela forma como é necessário se provar a tua idade, uhum, por um documento oficial. Então, assim, sem julgamento moral, pode ser que você que nos ouve, entre vocês que nos ouvem, há aqueles que vão dizer assim: ah, quer acessar? Não, se tem vergonha de acessar, então não acessa, não tem que acessar. Né? Uhum. Não deve acessar e acabou. Não tem que esconder. Não tem que esconder aquela coisa toda. E vai ter outros que dizem: não, assim, eu tenho meu direito, a minha privacidade e tudo mais. Aí começa a discussão: mas e as crianças e não sei o que e tal. Bom, mas nesse caldeirão todo, o que o pessoal se posicionou contra, né, lá no The Hard Fork, e que esses mais de 400 mil britânicos se pronunciaram contra, né, no abaixo-assinado, foi o fato de se identificar com um documento oficial. Mas não é o que isso foi colocado aqui, não, né? Não é no nosso caso, não é no nosso caso. Né, por assim, e aí fica evidente o problema, né, gente? Assim, o primeiro problema é: no momento que tu começa a ter pessoas sendo identificadas por documentos oficiais e tu começa a ter um registro de tal pessoa usou tal aplicação, e notem, não quer dizer que é só para conteúdo adulto, é para qualquer conteúdo impróprio para crianças, né? Para crianças e adolescentes. Então, de repente, tu pode estar acessando algo que é impróprio para criança e adolescente e não é um conteúdo que envolve sexo ou coisa parecida. Mas pode ser um conteúdo que tu não queira estar vinculado a ele, por causa, claro, do país que tu mora, entende? Por causa das ideias e das crenças de quem tá na tua volta. Então, tem várias questões aí que atingem a privacidade de cada um. E a gente sabe muito bem que essa história de guardar, vou guardar... Não, mas eu não vou mostrar pra ninguém, eu só vou guardar aqui pra quando me pedir. Cara, vai vazar, né? Assim como vazam os... Assim como vazam as senhas e não sei o quê, vão vazar esses eventuais registros em que o pessoal vai dizer lá: viu, o Vinícius esteve aqui acessando um Reddit aqui sobre falando mal do Trump aqui, ou coisa parecida, tá? Falando coisas. E aí daqui a pouco vai estar lá vinculado meu nome com aquele acesso que eu fiz àquele conteúdo. Isso no Reino Unido, tá? Aqui no Brasil não se colocou essa situação de ter que identificar por meio de documento oficial. Mas é necessário ter algum mecanismo, alguma forma de se impedir que crianças e adolescentes acessem esses sites. Até depois a gente vai comentar aqui uma possível solução. Né? Não é uma solução, né? Mais para um exercício assim, mental, né? Da gente entender os problemas dessas soluções. E essa do Reino Unido tem um baita de um problema, né, Guilherme? Eu acho que são aquelas escolhas que nós vamos fazer, né? A gente enquanto sociedade, assim, de certa forma se acostumou, né, a que ambientes muito impróprios se criassem sem levar em consideração os interesses das crianças no mundo inteiro. Sem dúvida. A nossa vida atual dos adultos hoje ela tá, se acostumou de certa forma com isso. Qual foi o caminho que nós achamos aqui, que o legislador brasileiro achou, né? É, para muito além da pornografia, você aplicar esse controle de idade para conteúdos que sejam marcados com uma classificação indicativa imprópria para aquela faixa etária, né? Uhum. Então, evidente que você tem, como você comentou, uma preocupação de privacidade e de proteção de dados, e eu diria que ela é bem legítima, né? Uhum. Porque se você for falar em consumo de pornografia, né, as pessoas vão consumir conteúdos muito diversos aí, eventualmente eu diria que na maior parte das vezes, se forem consumir esse tipo de conteúdo, eles não vão querer ter um registro lá de que fulano tá vendo tal e tal conteúdo, né? Então esse é um... E a pornografia, desde que, né, realizada por adultos, consentidos e tudo mais, ela é uma atividade ilícita, né, livre e tal, não é nada proibido, né? Mas lembrem-se, nós adultos montamos um mundo em que isso é muito favorável para nós adultos, só que nós temos, né, crianças no mundo, que são pessoas também, né? Então esse é o primeiro ponto. Esses mecanismos, e a lei fala sobre vários conceitos bem abertos, e aí nós vamos ter algum momento em que isso vai ser regulamentado. Mas a gente tem mecanismos confiáveis de verificação de idade vedada a autodeclaração. O primeiro ponto uhum. E começou a acontecer no Reino Unido, as pessoas começarem a migrarem para VPN. E aí nós vamos ter, em alguns casos, várias aplicações que podem começar a bloquear o uso da VPN, o acesso daquele conteúdo por VPN, sob pena de eventualmente sofrer uma sanção do Estado se a VPN for um caminho para burlar a verificação de idade, né? O governo vai e pode servir, e aí eu acho que essa é uma chave que, se for bem feita, pode resolver o problema, já te passo a palavra, que é, o artigo 11 fala, o governo pode servir como regulador e certificador. Uhum. E os provedores de loja de aplicações, e essa é uma questão que eu achei bem interessante, né? Eles devem implementar soluções que sejam auditáveis, e aí tu tem todo um problema, porque... dando spoiler aqui do que você vai falar, Vinícius, assim, a criptografia nos ajuda aqui, mas ao mesmo tempo eu posso ter um embate entre auditabilidade e preservação de privacidade em mecanismos de autenticação de idade, né? Mas de qualquer forma, eles devem disponibilizar isso junto com o mecanismo de supervisão parental voluntários, e ainda devem disponibilizar as lojas, né, APIs para lidar com o termo que eles colocam aqui, o sinal de idade, levando em consideração o princípio de proteção de dados da minimização. E eles falam isso várias vezes. Olha, esse negócio aqui da idade só pode ser usado para verificar a idade. Você não pode usar isso de mais nenhum jeito. Uhum. A pergunta que se coloca, e a própria essa autoridade que eu falei, como é que é o nome? Autoridade, perdi o nome aqui, Vinícius. Mas aquela autoridade de nome gigante, né? De proteção. Sim, eu dei pra ti aqui, peraí. Só que eu perdi, é que é um nome tão grande que eu não consegui decorar. Autoridade ainda. Administrativa Autônoma de Proteção de Crianças e Adolescentes no ambiente digital. Isso é quando o cara fica tentando falar em cima do que a outra pessoa está falando. Mas enfim, essa autoridade, também vai poder avaliar a efetividade, né? O grau de efetividade dessas ferramentas. E aí, claro, vão ter sempre aqueles que, mas o Estado está se envolvendo demais aí. Olha, não adianta, quando a gente fala em crianças, o Estado vai ter que se envolver de alguma forma mesmo. A questão é até que ponto, ou como, essa é a pergunta, né? Tem alguma forma de resolver isso quase como um zero knowledge aí, ou seja, mecanismos de identificação ou de sinal de idade que preservem ou que levem em conta a proteção da privacidade, a proteção de dados pessoais no ambiente digital? Assim, primeiro, a gente tem vários protocolos, né, para esse tipo de problema, já bem documentados em em várias obras, não só artigos científicos, mas livros e tudo mais da área da ciência de computação, mais especificamente na área de segurança. Mas eu vou fazer um exercício aqui, mas arriscando sendo um pouco leviano, para a gente pensar um pouco do quais são as implicações desse tipo de solução. A do Reino Unido, obviamente, fica muito claro, né, que é um problema. No momento que você tem que, de alguma maneira, apresentar um documento oficial ao acessar o site. Porque notem que não se trata de tu vai entrar numa boate, numa festa, né? Uhum. Tu chega lá, mostra a tua identidade, a pessoa olha, vê a tua identidade, vê que tu tem a idade mínima para entrar, e tu guarda a identidade no bolso, ela esquece da identidade, tu entra lá e acabou. Aham. Uhum. Tá? Você costuma dizer, Vinícius, que isso é autoverificável, né? A tua idade, no nosso caso, por exemplo, é autoverificável. É autoverificável. Mas assim, mas imagina que tu tem que apresentar um documento ainda assim, né? Uhum. Então a pessoa vai ver o documento na portaria, e ela não vai manter registro nenhum, e tu vai entrar e acabou. Agora, num site que tu vai entrar, num serviço que tu vai utilizar e tal, certamente essas empresas que fornecem os serviços vão querer manter um registro para poder dizer, ó, oh, eu verifiquei, tá? E era o fulano. Não, e não vem me acusar aqui que eu tô deixando, que ciclano era menor, eu deixei entrar. Não, ele apresentou uma identidade para mim aqui. E aí eu preciso, de alguma maneira, eu preciso manter um registro disso. Então, no caso do Reino Unido, isso é muito, muito ruim. Uma outra possibilidade seria... a gente teria que ter um certo protocolo, digamos assim. Primeiro, quem tem os nossos dados, né? Quem sabe quem nós somos? Quem sabe quando nós nascemos, etc.? O governo sabe. Aí a gente confia no governo... as nossas informações, muito, muito, muito embora a gente sabe que tem muita informação vazada por aí, mas a gente confia as nossas informações ao governo, então a gente, o governo consegue, por N situações, pelos próprios serviços públicos têm que ser oferecidos e pelo, né, pelo próprio regramento que a gente tem, é necessário que a gente dê prova de vida, é necessário que a gente compareça presencialmente em vários órgãos, várias situações diferentes, né, para fazer desde o registro do nascimento, né, até a própria questão do óbito e tantas outras coisas que acontecem. Também, né? Tem que dar as provas de vida lá, né? Isso, exatamente. Então, a questão do título eleitoral, né? Que lembra que o Serasa, a gente até falou isso do escambo do TSE com o Serasa e tal. Uhum. Foi um episódio que a gente gravou lá nos primeiros anos de segurança legal. Por que que o Serasa se interessa tanto? Naquela época se interessou e obviamente continua se interessando, a gente não sabe a que fim isso levou. Mas por que que se interessa tanto uma possível integração que o Serasa possa perguntar pro TSE, essa pessoa aqui tá viva, entende? Porque o TSE sabe, de dois em dois anos a pessoa aparece lá. Ela mantém o título dela ativo e aquela coisa toda. Se ela tá, ainda mais se ela tá na faixa de idade que é obrigatório o voto. Se ela não votar, ela vai ter que justificar. Então, ela vai dar sempre um sinal ali de um check, né? De que estou vivo a cada dois anos. Então, o governo tem esses dados. Então, uma possível solução para te mostrar... E me preocupa mais na questão de sites, tá, Guilherme? Uhum. Porque em loja de aplicativo, as oficiais, pelo menos, a da App Store e a Play Store... Okay. É o do Google Play, é assim, é o Google Play, né? É o Google Play. Essas duas lojas, pra te criar uma conta lá, tu tem que ter uma conta no Gmail, tu tem que ter um cartão de crédito, tem uma certa, não vou dizer uma barreira muito alta, mas tem uma certa barreira ali de identificação. No mínimo, o pai tem que entregar, ou a mãe tem que entregar o cartão de crédito pra botar lá no, na loja. No mínimo isso. Então, assim, me parece que é um ambiente um pouco mais controlado. Vamos ver como é que vai ficar depois se, eventualmente, a EA Games aí ganhar o processo contra a Google e outras, né, coisas que estão rolando por aí para ter outras lojas de aplicativo dentro das plataformas da Apple e do Google. Mas isso é outra história. Então, me parece que esse é um ambiente um pouco mais controlável, né, do que um site na internet. E ir para um site na internet... em que tu não tem um cadastro prévio, tu não tem nada parecido, que tu quiser acessar de maneira anônima ou coisa parecida, talvez a solução seja tu poder emitir, assim como a gente faz uma assinatura lá com o GovBR, eu poder emitir um documento ao portador, que significa isso, tá? Que não tem nenhuma identificação minha, mas que eu consiga chegar no Gov lá, talvez o GovBR, e dizer assim, eu quero um documento ao portador que diga que o portador desse documento tem mais de 18 anos. Uhum. Não diga nem idade, só diga é um adulto, certo? E aí eu posso apresentar esse documento no site no momento de entrar. Claro, gente, assinado digitalmente. É, aí que tá, agora eu vou entrar. Tô colocando isso de uma maneira muito simples, tá? Que vai parecer que tu vai ter que acessar um site, gerar alguma coisa e levar no outro, tá? Isso é óbvio que não é assim. Mas é só para que a ideia fique clara. Uhum. Então, e é claro que o site onde eu vou entregar esse documento, ele tem que ter alguma maneira de verificar, de atestar que esse documento é verdadeiro, ele é válido. tá? E foi emitido por alguém que lhe confia, no caso, o governo brasileiro. E o que seria trivial para o site verificar a assinatura do documento que ele está recebendo. E essa assinatura que teria que valer aí uns 5 minutos ou coisa parecida. Tem que ter um, esse documento teria um prazo de validade para usar, para entrar. Fiz login com o documento, apresentei o documento. Esse documento não tem identificação nenhuma, nenhum vínculo com a minha conta. Eu apresento ele pro site, o site registra lá, até pode guardar o documento se quiser. Tal usuário, né? Tal acesso eu permiti com este documento aqui. Eu não sei quem é a pessoa, uhum. Eu não tenho dado nenhum que identifique ela, mas eu sei que é um documento válido emitido pelo governo brasileiro. Então. E o governo brasileiro não armazenaria o documento assinado, assim como ele faz com os assinadores do. Isso aí, exatamente. É, lá no lado do governo, o governo recebe a minha solicitação, claro que vou ter que me identificar, porque ele vai ter que saber quem sou eu. No momento que ele emitir esse documento, ele não pode inserir no documento nenhum tipo de número, nada que esteja atrelado à minha conta. Uhum. Qual é o problema disso? Se ele fizer isso e eu entrego esse documento por um terceiro, e esse terceiro armazena e depois vaza, ou o governo pede, uhum. Perde os registros lá no... Uhum. O terceiro entrega o documento, ele não tem como saber quem é, mas o governo tem como desanonimizar, ou seja, ele tem como pegar um identificador que ele tem eventualmente colocado no documento gerado. Desde que ele guarde, esteja, né? Desde que ele guarde é. E que esteja vinculado à minha conta lá no GovBR, por exemplo. Ele consegue saber, então, ah, o Vinícius acessou esse site, acessou esse serviço. Uhum. Tá? Então... Você teria... Ele teria que resistir à tentação de assinar o documento para ti com a chave dele lá, né? E esquecer. Mas sem guardar qualquer referência que ele assinou aquele documento, repito, como acontece com o GovBR na assinatura de documentos. Porque quando você assina um documento lá no GovBR, isso inclusive é um problema, né? Às vezes quando invadem o GovBR das pessoas e começam a assinar documentos loucamente, a pessoa não consegue saber o que foi assinado. É, claro, ela não deve. O governo não teria como guardar todos os documentos assinados, que seria um absurdo, né? Não, é, não seria esse o objetivo, mas nenhum registro eles voluntariamente disponibilizam. A questão é que a construção de zero knowledge disso deveria ser feita pela parte do governo, e o artigo 11 prevê essa possibilidade, né? Então assim, uma coisa bem, algo bem implementado nesse sentido, no meu entender, funcionaria muito bem. Mas claro, a gente tem vários cuidados aí, desde o governo não poder desfazer essa anonimização e sozinho e nem em conjunto com o site que tá recebendo o documento. Então isso teria que ser uma coisa que quase que transparente, né? e não pode usar o site que a gente está acessando como intermediário. Então tem que ser, eu vou acessar o site, nota que não é trivial fazer isso, tá? Por causa da maneira como a internet está bem, o funcionamento da internet está estabelecido, a gente vai ter que fazer algumas mudanças no navegador, ou com um plugin, ou com um protocolo que venha nativo no navegador. E isso não é de uma hora para outra. Ninguém vai estar implementando isso no navegador porque o Brasil determinou e todo mundo no mundo vai utilizar. E então, as aplicações, tem uma série, né? Tem uma série de empecilhos. Tem uma série de empecilhos aí que vão... modificações de sistemas e tudo mais... que vão impactar. Então, esse é um recurso que deve existir no seguinte sentido: eu vou acessar, eu abro meu navegador, eu vou acessar um site que exige verificação de identidade, o meu navegador inicia um processo de conversa com o Gov, né, com o governo brasileiro, que emite esse documento eletrônico, esse documento digital, se preferirem, dizendo o portador deste documento válido por 5 minutos é maior de idade. E aí o navegador apresenta pro site que eu estou acessando esse documento e me permite entrar. Então, só que daí a gente tem várias situações. Por exemplo, se os pais quiserem deixar os filhos acessarem, eles vão deixar os filhos gerarem essas identidades aí meio que por conta e vão acessar. E não duvide, tá, que alguém vai ter a ideia de criar um serviço para vender esses passes, digamos assim. Mais uma vez, né, Vinícius? Não, eu digo, fazer um... Lembra, a gente está tentando ou propondo, né, uma ideia aqui que seja privacy friendly, né? Porque você tem uma série de outras possibilidades, talvez até mais fáceis de se implementar, que não são privacy friendly. como, por exemplo, autenticação biométrica de todo mundo. Aí é o pior dos mundos possíveis, né? Porque daí é dado sensível e tudo mais, né? Agora, eu não sei se nós vamos, aí um exercício de futurologia, se nós vamos conseguir chegar nesse nível de especialidade, sabe? Eu acho que isso não vai rolar, porque você vai ter que ter uma complexidade também das próprias, dos próprios provedores, né? Se disponibilizarem a fazer isso, e a depender do tamanho do serviço, pode ser que ele não tenha nem meios para implementar isso. Claro, ser uma API, alguma coisa do gênero, mas assim, não é também... É uma certa pretensão querer que... a não ser que todo mundo adotasse uma ferramenta dessa, né? Mas como os Estados Unidos hoje estão lidando com esse tipo de controle, eu não acho que isso aconteceria, né? Pelo menos não em curto prazo, ou médio prazo. Aí entra essa questão... Assim, mesmo nos Estados Unidos, já começam, alguns estados já começam a se preocupar com isso, tá? Uhum. Então, só que, dada a situação que a gente tem lá, dessa proximidade das big techs com o governo Trump e essa, vamos dizer assim, essa tendência do Trump meio que ignorar certas regras, embora... Aí tem algumas agendas que entram em conflito, tá? Uhum. Porque os apoiadores do Trump acabam tendo assim um certo interesse por essa pauta por causa da proteção das crianças. Uhum. Né? E aí acaba existindo um conflito ali, muito embora as big techs tenham um apoio, tenham uma proximidade muito grande ali para impactar nessas regras, nessas regulamentações, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre as outras questões, né? As questões maiores aqui, né? Inclusive, novas obrigações sobre a disponibilização de mecanismos de supervisão parental. Então, vai ter que se disponibilizar ferramentas dessa para essa supervisão. Mais ou menos aquilo que você tinha falado antes, Vinícius, né? Da Steam, que disponibiliza, né? Então, até coisas do tipo... avisar que tem supervisão parental na conta, monitoramento e limitação do tempo de uso, por exemplo. Isso é bem interessante, né? Me agrada essa ideia. Também, as configurações padrão das ferramentas devem limitar os recursos que aumentariam esse uso artificial, como reprodução automática de conteúdo, feed infinito e coisas como recompensas pelo tempo de uso. Isso fala especificamente lá, né? Estabelecer que há um grande problema, inclusive, se prevê a possibilidade de revisão das ferramentas de IA, sobretudo de algoritmos de recomendação, com especialistas e órgãos competentes, que também eu gostei bastante dessa ideia, sabe? Ou seja, vamos botar um grupo de especialistas e vamos começar a discutir formas de melhorar esses algoritmos. Claro, mais uma vez, como esses algoritmos são black box, a gente precisaria ter aí uma boa vontade das plataformas, que no mundo ideal eu não sei se aconteceria, né? Identificar perfis de adultos que a criança pode eventualmente estar se comunicando ou bloqueá-los, né? E também alguns controles sobre jogos eletrônicos. Isso aqui é um outro assunto, né, que acaba entrando aqui também, mas acho que daria só um episódio para falar sobre controles em jogos eletrônicos. Depois tem o problema da publicidade digital. E eu achei bem interessante essa parte, né? Publicidade para crianças e adolescentes é uma grande questão no estudo do direito. Eu já estudei, já escrevi sobre isso, inclusive. Inclusive, já escrevi um artigo sobre publicidade no YouTube e tal. E aí eles estão indicando que vai ser proibido o profiling de crianças, bem como análise emocional, uso de realidade aumentada, estendida para publicidade. E é aqui que entra a regulação do fato que deu origem a toda essa rediscussão dessa lei, né? Porque foi um vídeo lá do Felca que trouxe os vídeos daquele outro cara, que é o Ítalo Santos, que hoje está preso junto com o marido dele, né? Que, de alguma forma, monetizava conteúdos sensuais de crianças. E aí é aqui que entra a regra que lidaria com o problema que deu origem a toda essa rediscussão. Diz o artigo 23 que a monetização e o impulsionamento de conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva ou em contexto próprio do universo sexual adulto. Veja que interessante. É a regra para lidar com aquele problema. É bem específico, inclusive. Mas não envolveu outros tipos de eventual violência psicológica, como a gente viu acontecendo com o caso da Bel para meninas, que inclusive recentemente teve o seu canal apagado pelo YouTube, chorou na internet. Apagado, tudo mais, mas o canal foi apagado. O canal apagado. Foi apagado. E ela disse que perdeu todos os vídeos e tal, né? A gente já falou sobre esse caso e também ficou bem conhecido e também foi mencionado lá no vídeo do Felca. É, né? Assim, isso é uma coisa que é cruel e a responsabilidade são dos pais dela. Porque a gente comentava um pouco antes, né, Guilherme? Querendo ou não, é a realidade dela, né? Foi a vida dela durante uma parte importante da vida dela. E isso afeta a pessoa psicologicamente e emocionalmente. Eu não tô dizendo que não deveria ter sido apagado ou que isso não deveria ter sido, de alguma maneira, né, os dados serem entregues a ela e a conta apagada. Não sei exatamente em que termos isso foi feito, né, mas me parece que, no caso, ela é a vítima. Me parece não, ela é a vítima. É. Né, porque quem monetizou em cima da pessoa dela, né, quem monetizou em cima da infância dela, foram os pais dela. E claro, depois a criança não vai, óbvio, ela gosta dos pais dela, dos pais dela. É. Ela não vai ficar dizendo, olha o que fizeram comigo, coisa horrorosa e tal. É a vida que ela conhece, foi a bolha na qual ela foi educada e tudo mais, e ela entende que isso estava correto, que estava ok, que os pais dela só queriam melhor para ela e tal. E, no entanto, ela não enxerga o problema, né? E é justamente aí que, exatamente por isso que precisa alguém de fora, né? Que se os pais não conseguem ter equilíbrio ou entendimento suficiente para saber que o que eles estão fazendo com os próprios filhos é inadequado, aí a lei entra e protege a criança e protege o adolescente, como em outras situações, né, Guilherme? Em outros cenários também, né? É. E essa Bel aí, ela teve cenas assim que por favor, né, cara, depois a mãe e os pais, que você colocou como vítima e tal, vítima é ela. A mãe e o pai são adultos, deveriam saber o que estavam fazendo. E é um grande problema, né, pra ela também, porque mesmo que não seja a melhor forma de construção de uma identidade, aquele canal também compunha um tanto quanto a identidade dela, mal isso, ou bem, né? Exatamente. Então, e veja, não tô dizendo que... Eu não concordo com a natureza do conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eu também não sei se apagar tudo que tinha lá, de repente, não pode ser problemático, mas, enfim, a ideia é do melhor interesse da criança, né? E monetizar... Aí vem o outro lado, né? Monetizar esse tipo de conteúdo também é uma violência, não somente pra ela, mas é uma violência pra imagem de todas as crianças. Por isso que a gente tem, inclusive, crimes de simulação de pornografia infantil, ou seja, você produzir imagens simuladas também é crime, por quê? Porque não é só uma questão daquela criança violentada, eventualmente, é uma questão de você afetar a imagem de todas as crianças, né? Depois nós temos algumas questões de rede social. Uma sugestão diga. Que eu daria, Guilherme, é o juiz aplicar uma multa para os pais da Abel, equivalente ao que eles recolheram. Cara, eu fico imaginando eu fazer com meus filhos o que fizeram, o que a mãe dela fez com ela. Não tem. Eu me sinto mal só de pensar, cara. Não tem. E assim, cobrar uma multa, botar a grana num lugar que vai estar disponível para ela. Eu não sei que idade que ela tá agora, se ela já tem 18 ou não. Não, acho que não. E deixar disponível pra ela. Não deixar eles usarem a grana, pelo menos até ser mais velha. Mas nota que o peso todo vai cair em cima das redes, né? Você tem um elemento do pai, que porque o pai não é dono da imagem do filho. Esse é um negócio bem importante também, né? Ele não é dono. O poder familiar dele deve ser exercido em benefício do filho. Então, para além dos reflexos lá no direito de família... e eventuais limitações desse poder familiar, a rede vai ser responsabilizada. Esse é o ponto, né? Por exemplo, redes abaixo de 16 anos, a conta deve ser vinculada a um responsável. Também me parece interessante, né? Eles vão ter que monitorar, eles vão ter que confirmar a identidade se a conta demonstrar indícios que pertence a uma criança, ou seja, para além daquela identificação de idade, eles ainda vão ter que monitorar para saber se encontra algum comportamento ali para identificar se é uma criança ou não, veja, sem poder fazer profiling, tá? O que deixa a coisa bem mais difícil ainda. Depois, toda uma série de medidas de prevenção e combate de violências ou de violações no ambiente digital, e as redes devem disponibilizar mecanismos de notificação. Ou seja, tem que ter lá um formulário para você indicar a notificação. Só que tem um baita de um problema aqui também, Vinícius, que é... eles vão ser, a rede vai ser obrigada a retirar o conteúdo assim que eles forem comunicados por quem? Pela vítima ou seus representantes, representantes da vítima, nos pais, pela vítima, certo. Seus representantes, Ministério Público ou entidades representativas dos direitos das crianças. Tem algumas bem famosas aqui no Brasil que entraram, inclusive, né, em uma série de leis aí fazem referência a essas entidades. Então, sem ordem judicial. Só que o autor da denúncia deve ser identificado, vedada a denúncia anônima. O que vedada a denúncia anônima? Vedada a denúncia anônima. Ou seja, o notificante tem que se identificar para denunciar. Então, me parece que essa é uma medida, talvez... E se o cara não tiver os recursos que o Felca tem para poder ter advogado, trabalhando, carro blindado e não sei o que mais? Aí não notifica, não sei. Aí não, aí fica quieto, não notifica, né? Porque para retirar do ar sem ordem judicial, o autor da notificação deve ser identificado. Né? Tá. E pior, mais ainda, né? Os responsáveis pela plataforma devem ter medidas ali de mecanismos de contestação da decisão, isso é bom. Ou seja, se ele bloqueia, ou se há algum bloqueio ou retirada do ar, a rede social tem que explicar para a pessoa por que foi retirado e permitir algum tipo de defesa. Mas eles preveem também a possibilidade de punição para uso abusivo dos instrumentos de denúncia. E aí eu achei, isso é meio delicado. Eu vou fazer uma denúncia, mas ao mesmo tempo eu tenho que me identificar e ao mesmo tempo eu posso ser sancionado por um uso abusivo de denúncia. Claro, qualquer exercício abusivo de qualquer direito pode constituir um ato ilícito, né, pelo artigo 187 lá do Código Civil. Mas eu notei assim que, isso aqui tem uma carinha de que pode dar problema aqui, entendeu? Pessoas eventualmente ser perseguidas porque fizeram notificação, né? Enfim, talvez até para um chilling effect ali, para você não notificar sem se identificar, entendeu? Tipo, como é que você descobriu isso aqui? Esse tipo de coisa, sabe? Por que você viu isso aqui? Sei lá, me preocupou um pouco essa regra aqui. Depois eles vão ter que ter uma série de regras, né, de transparência, prestar contas, quantos perfis foram bloqueados, quantas denúncias receberam, o papel de governança dessa autoridade administrativa, e algumas sanções que podem chegar até multas de 50 milhões por infração. A gente vê a questão da multa de 50 milhões e se anima, né? Bom, agora o Brasil vai... Só que a gente tem que ver que o nosso histórico recente em relação ao LGPD, essas multas não foram aplicadas, né? No cenário atual de desrespeito à proteção de dados no Brasil, essas multas não estão sendo aplicadas. O cenário, né, atual, ele está mais no sentido de uma lei que não pegou do que algo que leve o mercado a querer respeitar a lei por risco de ser autuado, entende? Eu diria que uma lei que pegou em parte, parcialmente ela pegou, né? Parcialmente você tem uma série de coisas sendo feitas, mas você tem também uma série de elementos. Parece que uma aplicação tanto quanto superficial, né? Você olha os debates na União Europeia e olha os debates aqui, não tem comparação. Né? Por exemplo, essa coisa de reconhecimento biometria facial espalhado por condomínio pelo Brasil inteiro, que a gente já falou aqui, né? Mas tô desviando do assunto, enfim. E no final das contas, Vinícius, outras disposições achei bem interessante: embalagens de equipamentos eletrônicos deverão conter adesivo com informações sobre a proteção de crianças. Isso envolve o papel da rotulagem em produtos, né? Inclusive tem também algumas coisas escritas sobre rotulagem no direito do consumidor, é um tema que eu gosto bastante, mas a rotulagem ela serve também como tanto quanto publicidade, né? Ou seja, o que está no rótulo pode ser visto como publicidade, serve como informação fornecida pelo fornecedor, e agora uma nova rotulagem talvez de uso para criança, classificação etária, cuidados e tal, vai ser uma coisa bem legal, me parece. E, para terminar, uma vacatio legis, que a gente chama no direito, ou seja, depois da sua aprovação, ela entra em vigor depois de um ano, para que todo mundo tenha tempo para se adequar a todas essas regras, que são muitas, e muitas delas ainda vão ter que passar por regulamentos para explicar como que elas vão ser cumpridas. Perfeito, Guilherme. Tá bom. Eu vou terminar o episódio 400 sem voz. Olha só, talvez seja um bom, né? Você falou tanto nos 400 episódios, não, ficou sem voz. Não, eu tenho que dar uma aula hoje, cara. Quero só ver como é que eu vou fazer isso. Vou ter que... comer uma maçãzinha. Já fiz uma isso, eu tô ligado na maçã. Um mel. É, né? Vai ter que ser. Oh, e usa um microfoninho, se tiver à disposição também, né? Ajuda. É, numa dessas, usar um mic aí resolve. Né? Vamos terminando? Bora. Eu já tô, então vamos, eu terminei. Agradecemos, então, Vinícius, agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanham por 400 episódios, né? É, mais uma vez, esse podcast é feito pro ouvinte, né? Claro, a gente faz porque gosta, mas também o objetivo sempre aqui é o agradar o nosso ouvinte. Então a gente espera que tenhamos conseguido aí, nesses últimos 13 anos, Vinícius, né? Que a gente vem insistindo. A gente é insistente, né? Em gravar o Segurança Legal. A gente insiste em gravar o Segurança Legal. Então, a gente termina esse episódio aqui com muita felicidade, mandando um abraço para todos e todas que nos acompanham nesses 13 anos aí de Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!